dreaming. Even when I'm awake, no sleeping. When I get you face to face. Não sei se é sonho, pode ser miragem. Você na minha frente, falando sacanagem. Na janela, o reflexo da luz da lua estonteante. É um absurdo, eu te levo. Eu dormi pelada e sonhei contigo. Tava me beijando mais embaixo do umbigo. No sonho cê me tocava e ficava de boca aberta com as coisas que eu fazia debaixo da tua coberta. Enquanto você chegava eu já tava te olhando esperto. Doidinha pra te encontrar, eu quero encaixar as peças. Tô com saudade, meu bem, sei que você tá também. Vamos logo lá pra casa treinar pra fazer neném. Tô com saudade, meu bem. Chama pra apagar sua chama. Com a minha onda deixa o seu corpo molhado. Cê fica G4, eu puxo cabelo no pelo na pele. Cê tira de dentro fetiche da gata. Que usa primeiro de enche tapa. Fica vermelha, não faz assim com preto não. Seu cheiro na camisa faz lembrar momentos bons de ver você sentando. Não sei se é um sonho ou pode ser miragem. Você na minha frente falando sacanagem. Na janela o reflexo da luz da lua estonteante. É um absurdo, eu te levando à loucura. Será que é delírio? Tô sonhando acordada, pedindo que bota, que bota. Pedindo que bota, que bota. O meu suspiro ofegante na sua mente tá marcado. Sonhei tanto com você que acordei toda molhada. Beijo de longo na perna enfocando. Tô camelando, eu sei, tá gostando. Depois que acaba já fica pensando. O que eu vou fazer com você? What I'm gonna do to you? Pedindo que bota, que bota. Pedindo que bota, que bota, que bota. Pedindo que bota, que bota. Pedindo que bota, que bota. Pedindo que bota, que bota. Pedindo que bota, que bota, que bota. Pedindo que bota, que bota. Pedindo que What I'm gonna do to you?